Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podquest na área mais uma vez, hein? Parece que foi ontem que a gente estava junto aqui para gravar, mas já passou mais uma semana. É uma semana a menos para o lançamento do Fallout 4, que é semana que vem. Que jogo é esse? É, Fallout 4, você não sabe. É o novo Halo? É quase tão bom quanto o novo Halo. Até porque é 4 e o novo Halo é 5. Então, um número maior, obviamente, é melhor. Então, se você der um pulinho na nossa comunidade do Google Plus, você vai saber exatamente o que é Fallout 4, que é só o que a gente sabe falar lá. Mas hoje é ter menos 7 dias para o lançamento de Fallout 4. Foda demais. E a gente tá aqui, mais uma vez, firmes e fortes para trazer o Podcast 126 para vocês. Esse que é o único podcast onde você conversa em português com desenvolvedores de games da indústria internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA. Esse que já falou com vocês aí é Fernando Seco, programador da BioWare em Montreal. E tá com a gente também, dando um alô pros nossos ouvintes, Rafa Kunen, que é game designer da Gameloft em Toronto. Tudo bem, Rafa? Beleza. Belezinha. Estamos aí, né, firmes e fortes, gravando durante a semana, que é a coisa que quase nunca acontece. Vamos ver como é que a gente vai se sair hoje. Não tem musiquinha do Ben What's His Name, que não deu tempo dele, né? Tô em contato direto com ele. Não deu tempo dele fazer uma musiquinha nova ainda para hoje. Mas não tem música, mas tem muita informação sobre games, assuntos interessantes, respostas às perguntas dos patronos e muito mais no Podcast 126, que começa agora. Tan, tan, tan. Lembrando para vocês que o Podquest tem uma conta no Patreon, onde você pode ajudar a que a gente faça muito mais conteúdo e melhor. É lá no patreon.com/podquest. Você vai lá, a gente já conquistou, por exemplo, né, o direito ao ouvinte de ser ouvido, né, e ter suas perguntas respondidas em todos os episódios, o correio do Podquest. A gente vai fazer mais uma sessão dessas hoje, né, quando chegamos aí aos $500. E se a gente chegar aos $1,000, a gente vai poder fazer o Podquest Retro, um episódio extra do Podquest todo mês, onde a gente fala de velharia, né? É o paraíso do Fernando Seco. A gente vai falar de nostalgia gamer e vai ser muito gostoso fazer. O Rafa vai falar dos jogos da infância dele do PS3, o Seco vai falar dos jogos da infância dele do MSX e a gente vai ser feliz se vocês nos ajudarem a chegar nos $1,000. Muito mais outros objetivos que tem lá também, só conferir no patreon.com/podcast, além do que, com $3 você já ganha direito ao acesso a nossa comunidade no Google Plus e com $15 ao Hangout mensal, onde a gente se junta aí pra falar besteira e quem sabe um pouquinho sobre videogame também, que a gente faz com os nossos patrões de $15. Mas todos os detalhes estão lá no patreon.com/podcast, tem um banner também no nosso site, você já conhece tudo isso daí. Então vambora então falar de joguinho e tudo mais que a gente fez essa semana. Se chegar a 50 mil, a gente vai ter o hangover, né? Eu tive uma ideia, hein? Pra zoar o pessoal que vai direto pro fim do podcast pra responder o podquiz antes dos outros. Nesse episódio, vamos botar o podquiz no meio do episódio. Boa, garoto! Vou fazer isso agora, então, ó. Vamos. Sabuzeta, corta aí pro podquiz musical. Vamos lá. Podquiz. Podquiz musical chega essa semana com mais uma musiquinha. O Rafa tá empolgadinho essa semana, porque foi ele quem definiu o nosso podquiz. Lembrando que a gente teve, né, uma musiquinha na semana passada também. Eu achei, cara, que ia ser bem mais difícil, mas a galera mostrou mais uma vez a que veio aí, pessoal nosso que é realmente especialista em música dos games. Vou tocar pra todo mundo ouvir a musiquinha, né, o podquiz musical. Lembrando que a gente tá fazendo isso agora no comecinho pra sacanear a galera que tenta pular pro final sempre. Então, vamos tocar aí o da semana passada. Depois vamos ver quem foi que acertou. Vou tocar pra vocês. Vocês sabem, né? Eu cheguei a contar pra vocês qual era essa música da semana passada, né? Então, pra quem não sabe, não descobriu ainda, isso aí é Journey. Muita gente respondeu corretamente, de novo, passou dos 10, então a gente vai ler aqui os nomes dos 10 primeiros. Ó, tudo no primeiro dia, no dia que saiu o podcast, a galera toda já acertou. Então, vou falar pra vocês aqui quem você acertou. O primeirão foi o Felipe Broco, lá no nosso site, deixou comentário no episódio 125. Além dele, o Herbert PH, o Vitor Neves, Fernando Santos, o Alexandre Miag, já são 5, Felipe Pimentel, Rodolfo Xavier também falou, e se chegou alguém depois disso, a gente infelizmente gravou esse podcast com um pouco de antecedência e não viu seu nome, mas esses todos aí acertaram o podquiz musical dessa semana. E como eu falei, o Rafa trouxe um que, olha, ele falou assim, quem acertar esse ganha meu respeito, né, Rafa? Esse é um jogo que eu joguei na época do PlayStation, adorei esse jogo, mas na época ele foi bem underrated, bem abaixo do radar, pouca gente na época sabia que sequer que jogo era, e hoje eu acho que ele é meio cult, assim, sabe? Não conheço muita gente que tenha jogado. E se adivinhar a música, então, ganha uma surpresa. Prenda do Rafa Cunha. Então, já deu bastante dica, mas eu acho que realmente tá muito difícil, hein? Vamos ouvir o podquiz musical que o Rafa separou pra gente hoje. Se sentiu desafiado, acha que sabe que jogo é esse que o Rafa tá falando, então entra lá no Twitter, @podquestbr, ou no nosso site, podquest.com.br, nos comentários do episódio 126. Esse aí é o podquiz musical, na posição diferente hoje, pra pegar a galera desprevenida. Mas agora a gente vai, então, começar os trabalhos do podquest 126. Bora! Fernando. Oi. E aí, cara, você falou Opa. Que tá jogando dois jogos diferentes essa semana. Pois é, incrível, né, cara? Você que vai falar, porque eu não tenho nada de novo pra falar. Eu estou, assim, aquela, né, sendo consumido pela ansiedade de Fallout 4. Não tem mais nada que me interessa. Então vou deixar você falar pra gente que dois jogos aí você falou que tá jogando que são interessantes. Por falar em ansiedade, tem uma pergunta. É. Pô, não tem votação falando do Mario Maker. E eu perguntei qual que era o barato do Mario Maker. Então, cara, você por acaso teve no Japão, sei lá... Você tava que você não ouviu o Rafa falar de Mario Maker uns 3, 4 episódios atrás, você não... Mas eu não ouço mais, aí parou barato ou continua? Parou barato, Rafa? Faz uma semana, eu acho, que eu não jogo mais, que eu tô com outras coisas pra fazer, jogando também. E você, Guilherme, você comprou Mario Maker e... Ficou por isso mesmo. Entendi, se dá o dinheiro pra Nintendo, não se preocupando. É o que a gente faz, todo mundo faz isso, eu sou culpado disso também. Ah, entendi. Eu sou pior ainda, eu comprei Mario Maker e não encostei nessa porra ainda. E agora tá saindo um update que vai ter mais coisa, vai ter... Checkpoints, né? Eu desabilitei todo o conteúdo, sim, daí eu fiz umas fasezinhas e daí perdeu um pouco, porque tipo, eu não quero fazer a mesma fase de novo com esses elementos, eu tô esperando sair mais coisas. Entendi. Desabilitou, quando você fala, você destravou, né? Isso. Desabilitou todo o conteúdo, não tem mais conteúdo. Fernando, deixa eu tentar adivinhar então, hein? Ó, que boa, hein? Acho que você está jogando Overwatch. Acertei? Não, cara. Puts. Então fala pra gente o que, que é. Você foi pela tangente negativa. Negativa? Negativa. Então, não, eu acabei de instalar e jogando Knights of Fallen Empire do The Old Republic, da MMO da BioWare. Então, que saiu. Já saiu? É, saiu. Saiu domingo. Porra, nem sabia. Peraí, caralho. Peraí, saiu pra todo mundo ou só pra quem trabalha na BioWare? Todo mundo, né, Guilherme? Todo mundo, né, Guilherme? Puta que pariu. Vou ter que desligar o podcast aqui, então. Se não fosse pelo jogo de hockey, que eu sei que você tá doido pra assistir, né? Deixa eu até abrir o site aqui já. Puta que foi... opa, fodeu a nossa conexão agora. Foi legal, assim, porque como agora o Austin, Edmonton e Montreal são irmãs, assim, então você pode conversar com o pessoal, sabe? Ah, porque antes não era? Não, mas a gente tá cada vez mais próximo, assim, como um grande estúdio, sabe? Como faziam projetos muito separados, né? Imagino que a troca era menor. Exatamente, agora a gente tá muito mais próximo, assim, sabe, nos últimos 2 anos, assim. Então a gente consegue ver todo o desenvolvimento. E aí o Knights of Fallen Empire, o foco storytelling de um MMO. Aí você tem direito um cara level 60 quando você começa, pra conseguir aproveitar a história nova, né? Entendi que esse conteúdo é feito pra level 60 em diante. É, pro pessoal que tá no endgame. Saquei. Só que daí, pessoal que gostaria de jogar e não tem level 60, pode criar um level 60 e começar a jogar conteúdo. Maneiro. Tá bem bacana, assim, saca? Eu não vou spoiler nada, mas acho que vale bastante a pena, assim, sabe? Eu me divirto pra caramba, então é só uma sugestão aí. Enquanto não sai também Star Wars Battlefront, que é uma vibe completamente diferente no universo Star Wars, enquanto não sai o filme também, Force Awakens, que muita gente aí tá arrancando os pentelhos pra ver esse filme novo, da nova trilogia, dá pra jogar um Old Republiczinho aí. Ah, é, eu gosto de MMO, né? Sempre gostei, então... Verdade. Pra mim, pode sair, talvez um Fallout MMO pra me chamar a atenção, talvez. Star Wars é o único MMO que eu joguei nos últimos anos, assim. Eu tenho dois personagens, level 30 e pouco, ó. Não cheguei até o final de nenhum deles, mas eu criei um de cada lado, né? Uh-huh. Cara, eu curto, principalmente porque a parte da história dele é legal, assim. Eu faço a maioria só as main quests, assim, porque eu curto a maioria. Falando nisso, então, você falou até que tem um personagem de cada lado. Teve uma discussão engraçada outro dia no Matando Robôs Gigantes, onde o pessoal tava querendo saber o seguinte: o que, que a maioria das pessoas tem vontade de ser? Jedi ou um Han Solo da vida? O que, que vocês acham? Mas são do mesmo lado. Não, tudo bem que são do mesmo lado, mas o tipo de personagem. Seco, quando era moleque, lá em 1960 e pouco, tinha nem Star Wars ainda, mas vamos fingir, né? Você, quando viu o primeiro filme, depois, né, a trilogia e tal, pela trilogia original, você queria ser um Jedi ou você queria ser o Han Solo? Quando eu era criança, eu queria ser o Luke Skywalker. O Luke Skywalker. Mas depois que eu cresci, eu queria ser um Han Solo. Sério? Quando primeiro você vê um cara com um lightsaber e jogando, tipo, mexendo a mão e fazendo os caras voar, aí você acha fantástico. Depois você fica velho e vê um cara todo canastrão pegando todas as mulheres, você, pô, cara, esse canastrão é pra... Da puberdade ele virou Han Solo. Então eu nunca cresci, porque eu até hoje quero ser Jedi. Ah, mas você é uma criança, Rafa. Sou uma criança, tipo, grande. O Rafa bota um, tipo, aquele saco de arroz ao redor do corpo, assim, pega um cabo de vassoura e sai no Halloween, assim, no Jedi. O Rafa não queria ferir seus sentimentos, não, mas você não cresceu mesmo, não. E você, Mr. Lopes? Mr. Lopa Lopa, Han Solo all the way, meu filho. Entendi. Eu sei que você é de Jar Jar Binks, né, cara? Sabe como é que é? Ô, não me insulta, não. Jar Jar Binks, o caralho. Você é carioca descolado, pô. Jar Jar Binks, descolado. Na verdade, não. Eu queria ser Jabba the Hutt. Mentira. Pô, pois é, cara, eu conheço um monte de gente que é, tipo, ridiculamente apaixonado pelo Jabba the Hutt. Eles têm action figure. Que isso, cara? Tipo, tem o caralho a quatro desse cara, tem capacete na mesa. Tipo, é muito pro, cara. Jabba the Hutt é o irmão, assim, separado do nascimento do Geleia, do Ghostbusters, né, não? Uhum. Muito parecido. Mas então, assim, Old Republic e o que mais que você jogou? Pô, eu confundi Jabba the Hutt com o Boba Fett, não tem problema. Ah, tá, então você... As pessoas que você conhece gostam do Boba. Agora tá explicado, pensando em que círculos que o Seco anda, né, cara? Porque o Boba Fett eu consigo me relacionar. Pô, eu queria ser o Boba Fett também. Agora tá explicado, né, cara? Eu tava aqui pensando, cara, o Seco tem uns amigos muito estranhos que gostam do Jabba the Hutt, tem boneco do Jabba the Hutt em Mas casa. Então, eu tenho, conheço um cara que na verdade tem um, mas ele fica só, tipo, passando a mão na Leia, assim, sabe? Passando a mão na Leia. Desculpa, cara, mas é legal. Eu, é, estava achando que você tinha amigos estranhos e eu estava certo. Pois é, a gente faz podcast sempre, pô. É, eu, por exemplo, né, seu amigo pois estranho. Pois é, tem um amigo que compra jogo da Nintendo e não joga, né? Isso, tem, pô, vários. Que é mais estranho que isso, pô. É. E tem outro que compra um videogame inteiro porque eu tenho uma luz no controle. É, tipo, e eu que sou estranho. É. Você que não sabe do que a gente está falando, tem que voltar uns podcasts aí pra ver o dia que o Rafa falou pra gente que largou o PS4 porque a luzinha do controle refletindo na televisão incomodava ele. Puta que pariu. Qual é o segundo jogo que você falou que ia falar pra gente aí? Vai, não enrola, não. Pois é, cara. Eu não consigo parar de jogar porra de Puzzles and Dragons, cara. Puzzles and Dragons? É muito bom, cara. Pô, é Pokémon com Tetris, né? Tá jogando a versão que tem o Mario ou não? Não. A versão canônica, né? Original. Jogando a versão original. E agora, tipo, tem Halloween. Semana passada, a DC fez propaganda e, tipo, tinha boneco do DC que você podia dar unlock. Eu peguei a Mulher Maravilha. Boneco da DC no Puzzles and Dragons. Pois é, eu tenho Mulher Maravilha, assim. Tipo, tem propaganda pra caralho, assim, sabe? E, pô, é muito viciante, cara. É totalmente Pokémon, cara. É muito legal. Puzzles and Dragons, eu tenho um medo, cara, de entrar. Porque eu já tô jogando Monster Hunter pra cacete no 3DS quando vou dormir. Se eu pegar um outro vício, tipo Puzzles and Dragons, fodeu. Pô, você tem que dar uma, tipo, dar uma brincada, cara. É muito legal. Sei não. Não sei se eu, vale, se eu devo ou não. Você deve, cara. Você deve. Mas então, tipo, beleza. É massa, cara. Rafa, deu tempo de jogar mais alguma coisa ou não? Não, tô jogando Tales from the Borderlands, tô no último episódio agora. Beleza. Quase terminando. Desde a última vez que a gente gravou, é isso que eu joguei. Entendi. Dá pra guardar Fallout 4 da semana que vem mais um cadinho, né? Dá sim. Porra, sabe o que vai acontecer quando vocês botarem o Fallout 4, cara? Vai ter aqueles problemas de save game, assim. Breakable save game. Não, cara. Tipo, o pessoal tem que esperar 3 semanas por um patch. Não, senhor. Não. Em Todd Howard nós acreditamos, tá? Tipo, do, tipo no Fallout 3 em Vegas? Não, Vegas não teve deles. Nada a ver com ele. É. Ah, cara, mas eles botaram o selinho deles lá. Eu não lembro que o 3 tinha todos esses problemas, não. Tem. No começo teve bastante problema. Se eu não lembro, não aconteceu. É, eu paguei da minha Ô, mente. Ô, Rafa, aconteceu contigo, Rafa, um dos bugs, por sinal. Lembra que você desceu na água, bebeu água pra caralho? O Seco lembra dos detalhes do jogo do Rafa. E aí, tipo, depois você salvou logo depois, mas perdeu aquele save game e você ficou, tipo, todo fudido, assim, um monte de tempo. Tenho certeza, cara. Eu lembro que eu achei muito engraçado. Eu lembro de data disso, cara. Vai lá, vai nos podcast começo lá, nos 20 e poucos lá, cara. Tem certeza que foi com o Rafa que aconteceu isso, Seco? Ah, tem sim. Tá bom, então. Bom, dá pra vocês verem que a gente tá igual a menininha, né, rindo à toa, esperando o Fallout 4 sair, mas tem... Eu não, peraí. Não tô rindo que nem menininha, tô esperando sair, mas... Você que semana passada tentou nos convencer que era mais fã de Fallout do que a gente? Não foi isso que eu falei. Eu só falei que o Fallout 3 é higher ranked do que de vocês. Você tá ligado que apesar de você não ouvir, né, os podcasts ficam guardados, né? Você sabe que as pessoas podem voltar não, lá. Não, e... pode voltar, não, tá tranquilo, estou... Consciência limpa. Estou tranquilo. Então tá bom. Vamos lá falar do nosso assunto principal do podcast 126 logo de uma vez. Vamos. Assunto principal, na verdade, assuntos principais. Que a gente não conseguiu decidir qual dos dois que a gente queria trazer hoje aqui. Eu ia trazer os dois, então foda-se. isso aí que a gente faz. A gente não pode perder, gastar muito tempo com eles. Ainda tem correio do podcast pra fazer, né? Mas, Seco, você comentou de alguns dilemas durante o desenvolvimento de um game do tamanho grande, como é, por exemplo, o Mass Effect Andromeda que você tá fazendo, que você queria, né, expor pra gente e discutir um pouco aqui. Então, fala pra nós qual é esse dilema, esse desafio que você tá enfrentando, que o time tá enfrentando agora no Mass Effect Andromeda, que você quer falar com a gente. Pois é um desafio parecido com o que houve no Dragon Age, como jogos são diferentes, acaba sendo um desafio diferente. Que assim, um RPG é um jogo muito grande, né? Então, tem muitos sistemas, muita coisa acontecendo e é muito difícil você enxergar o jogo que você quer fazer sem ter, pelo menos, protótipos ou sistemas bem iniciais, assim. Então, o que acontece? A gente faz uma abordagem que é go broad, né? Que, tipo, você vai e faz um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Tem gente trabalhando em combate, gente trabalhando com animação, cara trabalhando com inventário, cara trabalhando com poder, etc, etc. É quase que, assim, um desenvolvimento exploratório, né? Você tá botando o seu pezinho na água em todos os sistemas diferentes que o jogo vai precisar ter pra ter aquele vertical slice, como a gente fala. E agora, o que que tem? E agora, por exemplo, a gente tem uma ideia muito boa do jogo que a gente quer fazer. Só que daí começa a entrar alguns dilemas, assim, tipo, a gente continua melhorando todos os sistemas ao mesmo tempo, ou a gente começa a focar nos sistemas mais core pra ter uma ideia melhor de como vai ser o core do jogo, assim, sabe? Certo. Tipo, quando o jogador pegar o controle na mão, como é que ele vai se sentir, sabe? Porque essa é a coisa mais importante, assim, que quanto mais tempo a gente puder iterar nessa coisa, melhor, sabe? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma ideia boa de como é que vai ser o jogo como todo, sabe? Como é que tudo vai se juntar. Eu acho interessante, assim, Aí eu não sei, que eu queria só trazer aí pra gente discutir. Joga na mesa e vê o que que dá. Na verdade, me identifico muito com isso, acontece muito aqui no FIFA também. E qual é o nosso grande problema, né? É que a expectativa do jogador é que o jogo ele seja ao mesmo tempo largo e profundo. Ainda mais o Mass Effect Andromeda. Botou o nome da BioWare em alguma coisa, olha a bagagem que isso traz. E FIFA não é muito diferente. Então, ao mesmo tempo que a gente quer poder dedicar tempo máximo que a gente puder polir em cima do outro polimento das features core, né? Que é aquilo que, igual você falou, o mais importante, né? Vou chutar aqui sem saber, né? Mas num jogo tipo Mass Effect, imagino que seja movimentação, combate, progressão, exploração, todas essas coisas que são muito importantes num jogo desse tipo. Se você pensar nos Mass Effects que vieram antes, toda a parte de experiência de narrativa é muito importante, tanto de diálogos quanto de como a história se desenvolve, você tomando decisões para essa história, tudo isso são sistemas, vamos dizer, básicos. Mas aí você também não pode deixar de ter um polimento grande e uma profundidade grande em tudo que está em volta. Inventário, comércio, toda a economia do jogo, toda aquela parte de exploração de recursos que vai também alimentar essa economia. Cara, eu poderia citar milhões de coisas. Seu hub, como é que é o hub? Não pode ser uma coisa meia boca que você vai passar muito tempo lá. E muito mais detalhe, como é que é a transição de uma fase para outra? Cara, poderia ficar aqui o dia inteiro, né? Só listando coisas, e isso é muito assustador para quem tem que fazer um game desse tamanho. E aí eu acho que é o dilema que você tá se referindo, é justamente esse. O que a gente faz agora que a gente meio que provou o conceito? Você investe em tudo um pouquinho ou você prioriza o core, correndo o risco de que as features secundárias você acabe não tendo tempo de chegar nelas ou pelo menos de levar ao nível que você gostaria. Então, tem a resposta muito boa pra isso, que é: não faço a mínima ideia do que é melhor fazer. Ah, eu tenho uma resposta muito boa pra vocês. Chama Destiny. Olha só, lança Destiny. Lança meia boca e deixa os DLC fazer o resto do trabalho. É isso? Não. Ó, o Destiny tem uma coisa, tipo, o jogo tem um monte de falha, mas assim, controle é fantástico, assim, sabe? Uhum, tipo, você pega o controle na mão, o responsivo é o que faz as pessoas continuarem jogando, sabe? Tipo, que é o controle, segurou assim, elas até o momento em que o Destiny conseguiu trazer mais features exatamente. E conteúdo interessante, né? É, exatamente. Eu sei que o Rafa não gosta, sei que o Jair não jogou, mas assim, cara, não tem como dizer que é ruim. Não, isso eu vou concordar contigo, que eu joguei no início, eu comprei o jogo no lançamento. Eu fui um dos milhões que fez pre-order e bateu o recorde de pre-order da indústria, mas o jogo core dele, ele como um jogo de tiro, ele é excelente. Talvez um dos melhores que eu já joguei, inclusive. Mas acho que faltou conteúdo, faltou pacing, faltou um sistema de reward bem feito. É, dizem que mudou, né? Isso recentemente, eu não joguei recentemente, então não consigo falar. Mas quando eu falei que lançou meia boca, é que lançou só com aquele core, aquele... Lembra que a gente falou do Vertical Slice um tempo atrás, aquele core bem feito? Isso é o jogo, parece que foi aquilo que eles lançaram pra a mim. A diferença, sabe? É que eles botaram no mercado esse Vertical Slice. Sabe, é que o sentido de progressão, de pô, isso, essa missão que eu fiz valeu a pena, agora eu sou mais poderoso do que eu era antes, ou nesse sentido, falhou totalmente, sabe? A história é confusa, não sabia o que eu tava fazendo, não sabia pra onde eu ia. Deu pra notar, assim, que ainda mais, tipo, sabendo um pouco como se faz, assim, sabe? Deu pra notar que eles cortaram uns cantos ali pra poder lançar, sabe? Mas bom, a gente não tá aqui pra falar de Destiny, né? A gente tá aqui. Não, mas eu acho que é um bom exemplo, assim, é um bom, sabe? Exemplo. Porque funcionou, sabe? É, funcionou, assim. Mas eu diria assim, eles estão numa posição única, em que eles, desde o começo, já sabiam que o Destiny ia operar quase que como um serviço, muito mais do que um produto que você compra uma vez e acabou, né? A proposta do jogo. A gente nem sabia direito, é o MMO, não é, né? Tinha toda essa coisa, porque eles já sabiam que ia ser um game que eles iam estar em update constante e puderam usar isso pra sua vantagem, né? Enquanto que a maioria dos outros jogos não tem esse, não pode se dar a esse luxo. Certo. Então, isso eu acho que torna um pouco mais fácil a decisão deles. E também não é impossível você fazer isso num game que, vamos dizer, tem um... Quando ele sai, aquela é a totalidade das features dele. A gente vê muito, assim, jogos que cortam um monte de features que não deu tempo de fazer, e aí o número 2 acaba vindo com aquelas features novas. A diferença é que você pagou por 2 jogos, nesse caso, não só um. Complicado, cara. É um dilema que eu acho que parte da nossa profissão como produtores desse tipo de obra é achar esse ponto. O quanto é o bastante pra aquele jogo se justificar? E nem sempre a gente acerta. A gente falou semana passada mesmo de jogos que não valem o nosso dinheiro. O Rafa tava falando do Sword Coast Legends naquela ocasião. E isso vai acontecer em alguns casos. Mas acho que a maioria dos grandes estúdios conseguiu achar esse compromise, né? Esse balanço entre essas coisas. Alguns têm a opção de rodar como um serviço, como no caso do Destiny. Alguns têm a obrigação de sair todo ano, como no caso do FIFA. Torna muito mais difícil você tomar esse tipo de decisão. alguns, como no caso dos jogos da BioWare, têm até a possibilidade de uma extensão de prazo, não muito longa, como aconteceu no Dragon Age, e acaba que o resultado, né, se favorece disso. Então, é caso a caso pra cacete, né? E tem também a diferença de que antigamente, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos talvez, tu lançou um jogo num disco, é aquilo, fechou, acabou, pra sempre. Isso, cara. Sabe, não existe mudar ali. O jogo foi pra impressão, o Gold, né, que chama, que foi pra impressão, é aquilo ali, acabou pra sempre, sabe? Se as pessoas não gostarem de uma feature, foda-se, sabe? Se não, uma feature não deu certo, se tem alguma coisa desbalanceada, é isso aí, cara, azar. Hoje em dia, jogos que se... pega Diablo, por exemplo, o jogo hoje em dia, o Diablo 3, ele tá totalmente diferente do dia do lançamento. Sim. Features inteiras foram cortadas do jogo, melhoradas, adicionadas, sabe? Tipo, o jogo, mesmo um jogo single player, talvez com componentes multiplayer, como o Diablo, hoje em dia, querendo ou não, eles são como um serviço. Até o próprio FIFA, que, corrija se eu tiver errado de ler, com updates, vocês vão mudando um pouco algum balanceamento do jogo ali, uma feature, deixando talvez o passe um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, mas coisas que antigamente era difícil fazer. Coisas que talvez vocês estivessem contemplando durante o desenvolvimento e que não dava pra dizer, com 100% de certeza, isso aqui é melhor, aquilo lá é melhor. É, tem que deixar o jogo responder, deixar a comunidade responder depois que o jogo tiver vivo, né? É, o melhor exemplo, na verdade, ainda por cima, é o Ultimate Team, que é, ele roda como um serviço mesmo. O ano inteiro tá sendo atualizado, novas features, toda a parte de segurança, a gente tem que reagir à criatividade dos hackers, né, que tentam se aproveitar do Ultimate Team. Tudo isso aí é um time hoje aqui dentro que trabalha totalmente diferente do que a gente estava acostumado com relação a produto, né? Ah, terminou aquele ciclo, bota na loja. O Ultimate Team é um melhor exemplo disso, que é totalmente diferente. E a gente esquece realmente, Rafa, porque, né, nem faz tanto tempo assim, mas a gente esquece que um dia a indústria não tinha patches, não tinha DLC, simplesmente não era possível fazer isso. E hoje em dia é obrigação, né? Hoje em dia, se temos uma feature que ninguém gosta, o quê? Não mudaram ainda? Faz uma semana que o jogo saiu? Como assim? Exato. Não mudou isso ainda? É assim mesmo. Só não pode ser no primeiro dia, né? Oh, porra. É, se for no primeiro dia, daí, pô, por que não tava no disco? É. Porra. Exatamente. É a evolução da expectativa, é um negócio fantástico de assistir acontecer. É, isso não é só AAA, não. Jogos indie, talvez a sobrevivência deles dependa disso. Sim, de cara. De tu mudar de acordo com a comunidade. Se tu lançou um jogo, porque um jogo indie, principalmente, eles não têm o budget, quiser, pra teste, né? Pra botar 50, 300 pessoas, talvez, testando, fazer beta teste, fazer focus group. Indie não tem dinheiro pra isso. Eles têm que confiar no próprio guts pra saber o que funciona ou não. E às vezes, alguma feature, talvez um aspecto inteiro do jogo não funciona com a comunidade. E vão malhar o pau, review negativo no Steam, aquela feature é uma bosta. E daqui alguns 2-3 meses, ó, a gente mudou totalmente essa feature porque vocês não estavam gostando, a gente mudou. Daí, pô, agora ficou legal. Daí eles divulgam isso. A sobrevivência de estúdios inteiros depende desse tipo de mudança, né, hoje em dia. É verdade. Inclusive, não só o fato de ser indie, mas o fato do mercado estar tão saturado, você tem que poder reagir ao que, entre aspas, está na moda também. Tem um pouco disso de jogos. Eu vejo isso também na indústria mobile bastante. Faz o ciclo completo de volta à pergunta original do Seco. Eu vejo jogos mobile, o pouco que eu sei deles, né, mas converso muito com o Rafa, por exemplo, que trabalhou bastante com eles, eu vejo muito assim, muitas vezes você lança realmente só o core, bare bones de features do jogo que você tinha pensado pra ver se vai pegar. Aí você lança, sei lá, 5 desses. E aí aquele que pegar melhor, você vai e investe pra colocar mais conteúdo em cima e incrementar. Durante muito tempo, foi assim que muitas empresas de mobile ganharam a vida, né, Rafa? Tô errado ou não? Não, tá completamente certo. Hoje mesmo, no trabalho, teve uma feature, esse projeto novo que eu tô trabalhando, que eu tava sem certeza se eu ia B, versão A ou versão B. Chamei o BPM, que é o nosso business developer, assim, né, que cuida de coisas mais relacionadas a como que a gente vai promover o jogo, o que funciona, como que a gente vai fazer os usuários, tornar eles pra pagar, assim, por respeito do jogo e tal, né. Daí ele falou que não tinha muita certeza entre os dois, era difícil provar que um era melhor que o outro, assim, sem coletar dados, né. Sim. Daí eu sugeri pra ele, vamos com A, que A já tá quase pronto, e se a gente vê nas primeiras semanas que A não funciona, a gente muda pro B. Dele, é, beleza. Então vamos assim, porque às vezes não tem a resposta certa. Tu tem que confiar que um deles é bom o suficiente pro lançamento e pronto. É difícil pra cacete, né, cara? Prever o futuro, prever a reação das pessoas. Era pra ser uma coisa fácil, né? Mas não, é complicado. É, eu tava com umas semanas atrás, dois junior designers que trabalham comigo, né? Daí uma delas perguntou assim, pô, às vezes a gente tem umas decisões assim, né, que tem resposta pros dois, assim, né? Tem justificativa pra fazer A e tem justificativa pra fazer o B. Não necessariamente porque o A é bom, o B tem que ser ruim. Exato. Automaticamente. Isso não é bem assim que o mundo real funciona. Quem dera, sabe? Né? Ô, oh, Rafa, o mundo é binário, cara. O mundo é binário, né, Seco? Daí eu falei, o que eu falei pra ela foi, às vezes isso vai acontecer muito assim contigo na tua carreira e às vezes é a tua responsabilidade simplesmente escolher um e foda-se, sabe? É. Não, porque os dois vai ter justificativa, então é tua responsabilidade, tu vai ter que escolher um deles e tacar a ficha. E aqui, Rafa, num projeto como o FIFA, onde tudo tá sempre correndo contra o relógio, a experiência nos diz que mais importante do que fazer a escolha certa é fazer uma escolha. Uhum. Muitas vezes, e hoje a gente tem essa possibilidade de você corrigir curso, né? Igual a gente tá falando aqui, muitas vezes é mais importante você tomar uma decisão e investir nela, porque você precisa de alguma, do que deixar um time parado enquanto o designer, sabe, pensa e considera todas as milhões de variáveis. Porque no final das contas, cara, não é nem o designer que vai atestar se aquilo tá correto ou não, porque a gente vive pelo público, né? O público, uhum, ele pode não saber o que ele quer, mas ele sabe muito bem quando ele não gosta de alguma coisa. Uhum. Então, é isso pra gente é uma máxima, assim, que é melhor sempre é tomar uma decisão. E aí, o segundo assunto, conforme prometido aqui na nossa parte principal do programa de hoje, é o Rafa, quem vai trazer. Rafa, você também mencionou aí, né, vamos dizer, um ponto de discussão que até a gente já mencionou em episódios anteriores sobre nova IP e não sei o quê, mas você queria colocar um outro assunto na mesa aí, vou deixar você fazer as honras. Vai lá. Então, o assunto acho que surgiu do nosso hype infinito pro Fallout 4, né? Sim. Antes do episódio, a gente tava discutindo coisas que, por exemplo, uma propriedade intelectual antigamente era um jogo de estratégia, talvez em turno, e essa foi transformada. A propriedade intelectual foi transformada em um jogo totalmente diferente, que é o exemplo do Fallout, por exemplo, que 1 e 2. Fallout 1 e 2 era um jogo de estratégia, um RPG com combate por turno. Isso. Né? Com action points e tal. E se tornou, desde que a Bethesda adquiriu a propriedade intelectual e lançou Fallout 3, quase que um FPS, assim. Um jogo em primeira pessoa, que tem um combate meio que por turno, assim, sabe? Que pode ativar o combate, mas se tu não ativar o VATS, ele é um FPS pra todos os propósitos. Uhum. Né? E eu lembro que na época, quando foi anunciado, assim, meu Deus, isso não é Fallout, lixo, podre. Pior jogo, não vou comprar. Hereges. Fallout não é FPS. Já vão transformar Fallout num Call of Duty. Podre, não vou comprar. E Fallout 3 é um dos melhores jogos da atualidade, assim. Sim, né? Apesar de não estar no nosso top 3, como o Seco lembrou a gente semana passada. Jogou na nossa cara que Fallout 3 não estava no motor. Então, eu queria trazer, assim, pra gente discutir também essas mudanças, né? De uma propriedade intelectual te transformar em uma coisa totalmente diferente. Até quem sabe lançar no final um desafio pra comunidade de outras mudanças que poderiam ser feitas, né? Gostei, hein? Já deixa logo aí registrado. Galera, ó, o que a gente quer de vocês nos comentários essa semana, além de todo o resto que vocês sempre trazem, é exemplos de franquias, de IPs que vocês gostariam de ver completamente diferentes, né? E como vocês fariam pra que elas fossem diferentes. Mas o Rafa deu um exemplo muito legal do Fallout, que eu também concordo, e acho que o 4, num âmbito menor, tá prometendo mudar de novo o sistema, né? Claro que eu acho que as mecânicas núcleo dele, né? As core mechanics não vão mudar tanto assim, mas parte toda de progressão, por exemplo, com a falta de skills, né? Que eles viram que era uma coisa meio supérflua, que dava pra você resolver de maneira mais simples no jogo, usando os perks. Isso tudo tá sendo muito, né? Feito muito alarde, porque é uma mudança significativa no sistema de progressão de um jogo, né? De uma IP aí, com muitos olhos em cima dela e muita expectativa em cima dela. Então eles estão sendo bem corajosos de fazer isso, né? Com o Fallout 4, pelo que parece. E aí, Seco, tem mais algum outro exemplo, assim, de franquias estabelecidas, que aí vem um jogo novo que joga tudo fora, começa de novo, muda tudo, talvez pro bem ou talvez pro mal, que você você lembre aí que você queira comentar? Ah, Mario. Ah, não. Pera. Mario 64 realmente fez isso com um jogo que até então era só de plataforma, muito bem. Mas não era exatamente essa deixa que eu estava te dando. Não sei, eu quis trollar você, só pra quebrar o seu ritmo. Não conseguiu. Tenta melhor da próxima vez. Então deve ter sido Castlevania Lord of the Shadows. Certo. Mas você achou que nesse caso foi pro bem? Ou deu certo ou deu errado? Eu acho que deu certo, assim. É legal jogar, sabe? Continua sendo tão fodão quanto era antes, assim. Mas eu acho que os tempos mudaram e... sabe como é que é? Mas eu acho que você tava querendo falar mesmo era do Resident Evil 4. 4, porra! Resident Evil 4. O que que Resident Evil 4 fez de demais, cara? O que tem de diferente? Não é igual os outros jogos anteriores, não? Cara, é totalmente igual, cara. Inventário é idêntico. Você vê o trabalho que me dá pra eu fazer o Seco falar as coisas que eu quero que ele fale, né? Eu tenho que trabalhar, não, Seco, cara. Não mudou mais nada, Seco? Tipo assim, nos controles, não? Na câmera, não? Deixa eu pensar, cara. Cara, Resident Evil 4 acho que foi um salto, assim... Fenomenal, assim, cara. 1, 2, 3, quando virou 4, tipo... Quando a primeira vez que eu joguei, eu devo admitir, a primeira reação foi... Que jogo bizarro, cara, não parece Resident Evil. Não parece Resident Evil. Aí depois a gente chega à conclusão, porra, mas é bom pra caralho. Dentro da primeira casa, acaba com a primeira cutscene, a primeira reação é... Caralho, que jogo é esse? E tipo, isso só fica melhor, saca? Posso dar uma de advogado do diabo aqui? Pode. Não querendo dizer que vocês estão errados, tá? Vai, já dizendo. Mas... vocês não considerariam que o salto que o Resident Evil deu foi só uma evolução do mesmo gênero? Não. Não, definitivamente não. Survival Horror até então era, meu controle tem que ser ruim pra eu passar perrengue de controle. Survival Horror era, sabe, não posso te mostrar direito o que que tá atrás de você pra você ficar na... Tem que te dar susto, jump scare, entendeu? E o Resident Evil 4 é um jogo que aplica uma pressão absurda em você mesmo sem te dar necessariamente jump scare. Às vezes você tá vendo tudo que tá acontecendo, mas é tão bem montado, é tão bem coreografado que você passa perrengue da mesma forma. E sem falar que acabou todos os problemas de controle e virou aquela câmera maravilhosa em cima do ombro que eles implementaram com maestria e depois Gears of War copiou. Falo mesmo, porque é verdade. Não, Gears of War copiou tudo, cara. Tirando os bonecos fortes. Então, Rafa, na boa, pode não ter sido assim, sabe? Reinventou completamente, mas foi um salto grande, cara. Até acho que tão grande quanto de Fallout 3 para os outros Fallouts. Vou arriscar dizer. Eu acho que tem mais coisa que você esqueceu de falar, por exemplo, quando você tá explorando o level, tipo, por exemplo, tem um poço, assim, com uma madeira segurando a tampa e tem um colar, assim, você pode atirar no colar, o colar cai no lama e ele vale 10, mas se você quebrar o pauzinho que tá segurando a tampa cai, você derruba o colar não tá sujo, vale, tipo, 1 milhão, sabe? Essa interação com o cenário, eu acho que eu nunca tinha visto até então, assim, esse level de detalhe, sabe? E o level design também é fenomenal, cara, só na primeira parte do jogo, sem pegar elevador, os veículos caindo, sabe, o negócio da parte do canhão tem tanta interação com o cenário que tipo que na minha opinião até então eu não tinha visto. Talvez o que mais teria interação com o cenário teria sido talvez Ocarina of Time, mas não tipo com tanta profundidade ainda assim, sabe? Eu não me recordo se Half-Life 2 é antes ou depois de Resident Evil 4. Ah, é antes. É antes, então Half-Life 2 seria o jogo pra mim que quebrou essa barreira de interagir com o cenário, mas eu entendo também que numa série como Resident Evil isso também não tinha sido visto e usar isso pra vencer as batalhas e tal, eu acho fantástico também, acho um excelente exemplo. Agora, nem sempre dá certo, né, Rafa? Tem vezes em que assume-se esse risco de pegar uma IP. E por que a gente faz isso, né? Por que você... Acho que é uma das perguntas legais é essa. Por que não criar uma nova IP, simplesmente, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso e também, quem sabe, dar algum exemplo aí em que essa tentativa de refazer uma IP não deu tão certo assim. É que a gente comentou um pouco num podcast antigo de que criar uma propriedade intelectual do nada é caríssimo. É. Custa muito em marketing, custa muito em vários níveis, assim, de desenvolvimento, né? E às vezes, pegar uma IP que já tá estabelecida, essa tração é muito melhor. Já tá pegando o bonde andando, assim, verdade, né? Então, se agarra naquele bonde andando e joga que aquela barreira já foi ultrapassada, né? Então, não tem aquela inércia de levantar uma coisa do nada e fazer ela estar em movimento. Então, acho que isso é uma das escolhas, né? Mas, às vezes, essa escolha não é muito acertada. Por exemplo, do Syndicate, que foi um jogo que era um jogo de estratégia, né? Em tempo real, que tu controlava as tuas unidades e tal, e computava missões, e eles transformou isso num first-person shooter que foi medíocre, por assim dizer. Pior que foi. No sentido da palavra medíocre mesmo, que não, eu não achei ele podre, mas também não achei nada demais, assim. Mas, acabou fazendo o efeito oposto, que é, colocou o nome Syndicate na lama, nesse caso, que aí como é que você vai fazer alguma coisa com esse nome depois disso? Isso. Não só sujou, mas totalmente eventualmente uma que valia alguma coisa, hoje o nome não vale mais nada, pois mas é. Como também não fez jus ao que Syndicate representa, né? Verdade. Fallout, por exemplo que a gente deu pra trazer de novo, né, o hype do Fallout. Isso aí. Fallout fez, por mais que eles tenham mudado totalmente o gameplay, são é coisas totalmente diferentes, o espírito do Fallout continua o mesmo, que é tu navegar, explorar uma wasteland, né, conhecer essa cultura bizarra, né, essa distopia bizarra, explorar e o combate que tu tá sob controle, no sentido que tu tem tempo pra pensar, tu tem tempo pra analisar o cenário, tem tempo pra tipo, mudar de arma, esse tipo de coisa que é um jogo de estratégia proporciona, essa coisa foi mantida e a primeira pessoa virou uma perspectiva que eles usaram a favor deles, né, que eles foram, vou usar dizer aqui, um dos pioneiros em o que a gente conhece como environmental storytelling, né, que é contar a história pelo cenário, né, isso foi uma coisa que não se via antigamente, porque primeiro, tecnologia era difícil, né, de fazer isso acontecer. Mas faltava também design, faltava a mão do level faltava design. Faltava alguém pra ousar fazer isso e ousar e desafiar o jogador a entender que aquilo ali é uma história que aconteceu. Quando tu entra numa sala e vê aquele esqueleto abraçado num pote ou, sei lá, num objeto, você sabe que foi o ursinho Pooh que morreu ali. Sabe, então, pô, aquela pessoa, quando morreu, aquela significava, aquele objeto que ela segurou significava alguma coisa, que ela morreu agarrada naquele objeto. Ou tu entra num quarto e vê dois esqueletos de mãos dadas, assim, na cama, assim, já toda destruída, sabe? Daí, pô, só pelos objetos, o posicionamento do objeto e dos esqueletos, tu consegue contar uma história na tua cabeça. E, pô, pra aquela época, tu desafiar o jogador nesse sentido, pô, tem o risco do jogador não entende. E daí, se ele entende, a experiência vai ser muito melhor. Isso. Pra ele. Esse é o risco. Não tem tutorial, não, pra explicar pra ele. Olha, quando você vê, tem que proteger o jogador, né, cara? É, né? O jogador é burro. É, sabe, então, acho que a perspectiva de primeira pessoa, eles usaram a favor deles, né? Porque deixou eles fazerem isso, né? Proporcionou a eles criar essa experiência desse environmental storytelling que antigamente praticamente não existia, né? É. Então, acho que esse é um caso de sucesso, né? O caso do Fallout. E eu diria que o caso do Syndicate é um fracasso. E tem outros tipos também de... Que eu acho que daí a gente pode considerar mais como spin-off do que... Mais do que manter uma sequência, né? Coisas, por exemplo, Halo Wars, né? Que acho que é esse Halo, aquele que é o Halo de estratégia. O último jogo da Ensemble Studios, a empresa que fez Age of Empires, é. É, por exemplo, é coisa que tu usa pra propriedade intelectual, mas pra tu usar aquele bond, né, pra dar atração pra um outro jogo totalmente diferente, mas como spin-off, porque ele não é considerado Halo 6. Não. Por exemplo, o Halo da franquia Halo 1, 2, 3, 4, 5, todos eles vão ser first-person shooters, sabe? Então tem, eu acho que é considerar ele como um spin-off, não como uma sequência oficial, como eles falam, Fallout ou o próprio Resident Evil, como vocês falaram. Eu acho que o que, pra mim, desses aí que mais, talvez, seja diferente, seja o Garden Warfare, né? Do Plants vs. Zombies. Nossa, boa, que é. Exemplo foda! Exatamente, é um toto... A propriedade intelectual não tem nada a ver com o Garden Warfare. Mas o espírito é o mesmo, né? Sim, é o espírito é o mesmo. Totalmente, o espírito, o humor, sabe, toda... É, até desenvolveram além, né? Quer dizer, mais... contaram história dentro daquele mundo, além do que o jogo de Tower Defense, que é o original do Plants vs. Zombies, conseguia contar. Fantástico exemplo, você como ator acertou na mosca. O próprio Tales from the Borderlands, que eu tô jogando. Borderlands é um first person shooter. Até o Tale, né? Até o Tale fez isso com Minecraft, fez direto sim, isso. Então tem alguns exemplos que eu considero Tales from the Borderlands um caso de sucesso, porque eu prefiro mais o Tales do Borderlands do que eu gostei do Borderlands de verdade. Herege. É a mesma... É, quando você gosta mais do spin-off do que do original. Sim, exatamente. O Rafa é do contra, né, cara? Ah, não é que eu não gosto se fosse do Borderlands. O Rafa é tão do contra que daqui a pouco ele vai virar Konami, saca? É. Não é que eu não gosto de Borderlands, eu gosto. Vai jogar PES, vai. Eu acho Borderlands um jogo legal, mas Tales, pra mim, pegou a minha parte favorita do Borderlands, que é todo o cenário, todo o mundo que eles criaram, e contaram histórias engraçadas no universo que é pra ser engraçado. Tipo, pós-apocalíptico, assim? É, pós-apocalíptico. Pós-apocalíptico com sci-fi pós-apocalíptico. Sim, exatamente. E a história que eles contam ali, assim, usando esse humor, usando o cenário, assim, explorando mais o mundo do jogo, pô, eu tô adorando, cara. E pra mim é um caso... sucesso também. Cara, você precisa um sofá pra jogar split screen Borderlands com cerveja, cara. Nada Nada supera. Na Borderlands Co-op é muito divertido, cara. Eu joguei com amigos meus, assim, joguei full party, né? Com quatro. Então, daí tinha que conseguir, porque o carro só leva dois, né? Tinha que dois carros, daí a gente ia apostando corrida, se atirando no outro e batendo. Nossa, cara, era muito divertido, cara. Tua alma ainda gosta de jogo de verdade, ó. Quer dizer... Eu não tenho nada contra Borderlands, mas o Tales from the Borderlands, assim, me pegou de surpresa que pegou a minha parte preferida, eu acho, do Borderlands, que é o mundo que eles criaram, e focaram só nisso, só a história baseada no mundo. Tá, então vamos esperar o Tales of Fallout, só pro Rafa ter o melhor jogo pra sempre no universo. Pode mandar. Se tivesse, cara, ia ser foda. Porra, pré-order, tô fazendo pré-order agora, se eles anunciarem. Ele já vai fazer tanto Google Search, que isso que os caras vão decidir fazer o jogo só por causa das Google Search lá. Então é isso, acho que a conclusão que a gente chega, né, igual ao final de episódio do South Park, né, aprendemos uma coisa hoje, aprendemos que Fallout 4 vai ser foda e eu mal posso esperar pra ele chegar, o resto todo não importa, então isso é só desculpa pra gente falar um pouquinho mais de Fallout e afins. Fecha aí. Próximo episódio já vai ser a data de lançamento de Fallout. Não, não vai ter próximo episódio. É verdade, tá. Tá jogando. Estamos anunciando aqui que a gente estamos cancelando o próximo episódio. Ó, já tô avisando, 2 GB Day One Patch, quero ver ninguém reclamando. Tem problema não que você só vai jogar no dia seguinte de tarde que o seu vem pelo correio. Cara, eu vou mandar foto, vou postar no site do podcast, cara. Chegar no final do dia, tá ali a minha caixinha, assim. Vou tirar a fotinha e mandar pra você. A pergunta que não quer que ela vai ser a meia-noite que tu vai receber esse pacote. Cara, eu vou estar dormindo, cara, nos jogos de madrugada. Eu tenho uma vida, Rafa. Tipo, eu tenho que trabalhar de manhã. Eu também só tenho uma vida e ela se passa na Wasteland. Exatamente. A minha produtora vai entender se eu não for trabalhar. O Rafa vai ficar uma semana de sick, né? Vamos perguntar, por que que você tem, Rafa? Ah, eu tô todo wasted. Estou wasted. Então tá, fecha aí a parte principal. Vambora pro correio do podcast. Correio do Podquest, você já sabe, aquela sessão onde a gente lê e responde os seus e-mails, suas perguntas. Quem quiser participar, basta mandar o e-mail para contato@podquest.com.br, ou se você é patrono, tem lá a sessão Correio do Podquest na nossa comunidade do Google Plus. Se você é patrono, dê 3 dólares ou mais que tem acesso à comunidade no Google Plus. Primeira pergunta de hoje. Olha, nada disso foi combinado. Tô vendo a pergunta agora e vai assim mesmo, foda-se. Rafa, o Alexandre Galdino, nosso patrono, pergunta. Primeiro, ele afirma que o Eiji Aonuma anunciou o novo Zelda para Wii U, ou seria para NX, pam, pam, pam, vai trazer um conceito de mundo aberto. Na sua opinião, o que isso vai trazer para a série Zelda que já não foi feito antes? Cara, é difícil prever o que a Nintendo vai fazer, sabe? Eu consigo prever uma coisa, nós vamos comprar. É, ó, Grand Theft Horse. Cara, é uma pergunta difícil essa, porque, sei lá, eles têm vários gênios pensando nisso o dia inteiro, coisa que eu não tô fazendo. E ainda mais a Nintendo, né, que eles não vão, eu espero pelo menos, que eles não vão se contentar só ser a única expressão mundo aberto pro Zelda se tu poder ir pra onde tu quiser. Porque isso outros Zeldas já faziam, né? Mas se por mundo aberto, eles querem dizer, tu pode aproximar várias missões na ordem que tu quiser, ou nada te bloqueia, porque se eles botarem nós que nada te bloqueia pra todo mundo, não é mais Zelda, né? Porque parte da fórmula Zelda é o teu acesso é bloqueado pelo teu equipamento, isso é parte da core da fórmula, né? Então eu acho difícil eles se afastarem muito disso, no sentido em que tu pode ir pra qualquer lugar do mundo imediatamente, né? A não ser que eles mudem o core, né? Como o próprio tema desse episódio falou, pode ser que seja outro Zelda totalmente diferente. Pode ser que de Zelda só tem o nome. Sim, mas se forem seguir a fórmula core, assim, eu acho que parte dessa fórmula é tu travar parte do jogo conforme tu vai ganhando equipamento. Então eu não vejo isso, a mudança sendo essa, né, do mundo aberto, seu conceito de que do início tu já pode ir pra qualquer lugar. Mas tem outras coisas pra explorar, talvez, like, meio de transportes diferentes, poder aproximar objetivos de lugares diferentes, coisa como, por exemplo, Far Cry faz bem. Uhum. Talvez os objetivos no Zelda possam ser dessa maneira, né, ou tu, dependendo do equipamento, equipamento que tu tiver. Se tu pegou tal equipamento primeiro, tu pode fazer de um jeito. Se tu pegou outro equipamento primeiro, é pode fazer missão de um outro jeito, talvez. Ou múltiplas soluções com equipamentos ou, ou talvez quanto mais equipamento tu tiver, maiores vão ser as tuas opções pra resolver as missões. Talvez alguma coisa assim, né? É, quem sabe um mundo aberto, não só o fato dele ser aberto, mas ele ser mais bem populado. E isso é algo que a gente vê no Zelda, assim, uma cidadezinha ou outra tem uns molequinhos andando pela cidade que não serve pra quase nada. Skyward Sword aí mandou lembranças. Mas é, quem sabe um mundo populoso mesmo, se eles estão olhando pra GTA, como o Seco até brincou aí, eles vão estar olhando pra isso. Coisas acontecendo e que você de alguma forma possa influenciar. Na verdade, o Zelda tem um pouquinho disso, sim. Eu lembro do Wind Waker, tinha algumas missões lá de correio, onde as pessoas estavam esperando cartas de determinadas outras pessoas e você podia se meter no assunto que não era chamado pra resolver isso. Eu não sei. Realmente, eu tô com o Rafa em que no Zelda a gente confia, igual no Todd Howard, mas, cara, é pergunta difícil, hein? Alexandre Galdino colocou o Rafa na sinuca de bico aí. Seco, você quer dar seu pitaco também nesse assunto ou não? Cara, eu não sei, cara. Nintendo, quando ele inova muito pouco. Isso a gente já sabe. Tipo, eu acredito que talvez o que eles querem dizer com o Open World vai ser uma pequena evolução do que foi o... Qual foi o último? Skyward Sword? Foi. Porque esse você podia ir pra... Se não me engano, você tinha alguns dungeons que podia fazer fora de ordem. É linear, depois é um pouquinho aberto pra você pegar umas coisas e depois linear de novo, assim, sabe? O que você espera de um Open World, sabe? Você olha pra GTA, você espera o quê? Tem um mundo populado, você pode fazer o que você quiser. Tem um monte de coisa meia boca pra fazer. A graça é botar zona, assim, sabe? Então, tipo, você vai fazer que o Link vai botar zona, né? Em Hyrule, sabe? Ele vai ficar dando cambalhotas no mundo aberto inteiro, quebrando então, vasos e cortando grama. Pois é, eu acho que talvez uma evolução pra mim do que é o Ocarina of Time já seria suficiente, sim, sabe? Porra, vocês evoluem no que era o Ocarina of Time, tá bom pra caralho. Não, mas tá bom, mas o Ocarina é de quando, né, cara? É. Tipo, tu entende o que eu quero dizer? Tipo, faz uma cara, faz muito tempo que saiu e desde então, tudo é Shadow do Ocarina of Time, assim, sabe? Se eles pegarem e refizer, tipo, o mesmo jogo que é o Ocarina of Time, assim, mas só colocar algumas coisas mais interessantes, mais interação com o público, mais interação com o ambiente, assim, eu acho que já seria fantástico demais. Seco, agora é uma pra você, hein? Alexandre Galdino de novo. Ele mandou umas 20. A gente curtiu. É, a pergunta é a seguinte. Por que é tão difícil fazer jogos bons de filmes? Baseados em filmes. Salvo poucas exceções, tipo Mad Max, diz o Alexandre. O resultado geralmente é bem triste. Acho que vice-versa também, né? Os filmes baseados em jogos. Pois é. Eu não sei, cara. É que é complicado. Tipo, tem um milhão de coisas envolvidas, assim. Deve ter o estúdio que tá envolvido, que não quer que você faça trashing do IP. Então, eles ficam dizendo, ó, tem que ser assim, assim, assado. Você tenta convencer eles dizendo assim... As amarras não, mas isso é um jogo. Da criatividade. Deve rolar muito isso. Deve rolar muita resistência. Um exemplo, talvez, parecido seja como a Nintendo... Deixou, por exemplo, um estúdio fazer um com o Mario, o filme do Mario que quisessem, deu liberdade total e ficou aquele negócio, sabe? Desde, tipo, hoje mas em dia. Mas tu foi também no pior exemplo, né? Não, mas é o exemplo, tipo, todo mundo conhecia Mario, saca? Entendi. Daí os caras fizeram um negócio que, tipo, que porra é essa, Batman? Você não acha também que tem a ver com a mania, né, que a gente tinha de atrelar o lançamento do jogo ao lançamento do filme e esses timelines serem muito diferentes e o jogo invariavelmente era rushado pra ser terminado junto do filme? Que, por exemplo, Mad Max não fez isso, né, acabou tendo essa liberdade e com isso acho que se beneficiou. Você não acha que tinha um pouco disso também? Eu já ouvi falar disso, de uma empresa aqui de Montreal, onde eles tiveram que rushar pra lançar um jogo. E, tipo, o review do jogo foi, tipo, 4, assim, sabe? Vendeu porra nenhuma, assim, sabe? O jogo foi um desastre. Entendi. E, tipo, eles tiveram que rushar, assim, mas desde o primeiro dia o contrato era, tipo, você tem que fazer o jogo pra lançar no lançamento do jogo. Por exemplo, se você topa, que você já sabe até quando vai ser lançado o lançamento do jogo, você não pode mudar. Então você tem que fazer o escopo certo, saca? Então eu acho que quando você compra uma briga dessa, você já sabe data de lançamento, você tem que fazer só o escopo correto. E normalmente é difícil, porque, tipo, a gente quer um jogo sempre fantástico, saca? Entendi. E aí, por exemplo, imagina você... A FIFA contrata a EA pra fazer o jogo do FIFA em um ano, sabe? Não, tem que ser um simulador de futebol. Exatamente, que eles fazem, um mas tudo bem. Não, mas assim, do scratch. Agora, né? From scratch, assim, sabe? Entendi. É, tem outro problema também que a gente lida aqui, que é a maioria dos detentores, né, da propriedade intelectual dos filmes, eles requerem que tudo seja aprovado por eles, né? Quando eles aprovam, é ao prazer deles, né? Tu manda alguma coisa hoje, eles podem responder amanhã e podem responder daqui 2 meses, sabe? Mas tem que ser aprovado por eles. Ou seja, isso já é um gargalo, né? E daí tem o próximo problema também, que filmes mudam tanto ou mais quanto jogos. Verdade, durante o desenvolvimento. Cara. O filme muda muito. Alguma coisa, um personagem que era homem, amanhã é mulher, por exemplo. Um personagem que era o bandido, na verdade, no final ele vira o mocinho e pronto. Personagem que existia, passa a não existir mais. Exatamente. Ele, ó, esse personagem, o ator morreu. Caralho. O ator não quis mais fazer, foi preso, seja lá o que for, e não tá mais no filme. Foi cortado do filme. Puta que pariu, e agora? Sabe? Ele era parte fundamental. Ele era parceiro do protagonista no nosso jogo. Bota o cachorro, pô. Tá tudo certo. Entendeu? Então, o filme muda tanto quanto o jogo. E às vezes eles mudam e não comunicam a gente. Ou essa comunicação falha, assim, sabe? Ou uma mudança que pra eles é só uma nova edição do filme. Pro jogo é milhões de features. É, pra eles, corta o cara. A gente só filmou uma cena dele mesmo, sabe? Então, corta. Mas pra gente já... Isso fode, assim. Se não tiver uma comunicação boa, acaba com o negócio. E daí, somando isso, né? A comunicação... De com o fato de que eles mudam, às vezes a comunicação demora, não é tão boa quanto, a gente faz o negócio, eles mandam, pô, mas isso aí mudou, ninguém falou pra vocês que isso aí mudou 3 meses atrás, sabe? You didn't get the memo? Exatamente. Acaba fodendo com a gente mesmo. Acaba fodendo. É, eu tive uma experiência assim dela, que você manda as requests, aí tu sabe, só ouve que tipo, alguma coisa mudou, ninguém sabe o que é, mas os caras levam uma semana pra responder, sabe? Tipo, você perdeu uma semana. O que a gente faz em uma semana? É, quando você trabalha com um time externo cujas prioridades não são as mesmas das suas, isso aí tá fadado a acontecer. O Rafa conta histórias de quando ele fez jogos do Homem-Aranha, por exemplo. Você até falou histórias boas, né? Que o pessoal da Marvel respondia rapidamente, mas tudo tinha que passar por eles. Isso é a parte do desafio também. É, porque depende, né? Algumas empresas, por exemplo, a Marvel, eles sabem que jogo é importante, apresentando que hoje em dia eles têm a divisão de jogos da Marvel, sim, né? Eles têm pessoas que lidam só com isso, e o trabalho, o salário delas é pago pra fazer isso, pra ser esse comunicador com as empresas de jogo. Algumas empresas têm isso. O jogo que a gente tá fazendo agora é a publisher, né? Que detém a propriedade intelectual do que a gente tá usando pro jogo, dedicou uma pessoa pra ser a pessoa que vai se comunicar com a gente. Então, até agora, pelo menos, tá sendo fantástico, assim, pra gente, sabe? Às vezes é bom porque essa parceria faz sentido porque eles reconhecem a importância, sabe? E dedicam o esforço necessário, mas às vezes é só o joguinho lá que eles estão fazendo, sabe? E foda-se, quando eles tiver tempo eles respondem, se não tiver tempo não responde, daí quem se fode é a empresa que tá fazendo o jogo. Última pergunta então, hein, do Correio do Podcast, essa rapidinha. Novamente, o nosso amigo Alexandre Galdino mandou pra gente, mas essa veio um pouquinho do left field. Seco, qual é a sua espada preferida? Oh, uau. Isso aí. Master Sword 8-bits, cara. Master Sword do Zelda 1. É. É isso. É muito perigoso ir sozinho. Leve isto. Não, essa não era a Master Sword, era só uma espada. Não, a Master Sword é quando você acha um cemitério, assim. Depois você conversa com o cara fala, não sei o que tá enterrado lá. E você vai e descobre que quando você pegou o bracelete, você empurra a pedrinha do túmulo, tem uma espada dentro. Que merda, a Master Sword tá enterrada no cemitério? É, o herói antigo morreu, né, cara? E foi enterrado com a espada, né? O herói antigo levou a espada pro túmulo. Que foda. Foi, nenhum ladrão de cova roubou dele, cara. Rafa Kuhne, qual é a sua espada preferida? Espada preferida. Não sabia que essa ia vir pra mim também. Deixa eu pensar. Se vira um aí, porra. Sério, Rafa? Eu tenho duas, hein? Vou falar. Uma é a espada do Seco. Ele tá vermelho, ele tá quieto. Ó, não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho uma armadura de verdade com uma longsword de verdade em casa, então é isso que o Jair tá falando. É claro que é disso que eu tô falando, é. Pô, claro. Não confundam nada. A gente tá falando de espada, não de punhal, Silvio. É claro que é dessa que eu tô falando. punhal é pra fazer backstab, né? É, sempre, exato. Né? Uh-huh. Entendeu? Tem um propósito. Mas, ó, cara, eu curto a espada do Siegfried, ou slash Nightmare do Soul Calibur lá, aquela espada que tem um olho. Ela é a Soul Calibur ou ela é a Soul Edge? Eu nunca sei, acho que é a Soul Calibur. Não sei o caso. A outra que eu poderia falar é, obviamente, a Masamune do Chrono Trigger, mas fica chato, oh, né, falar de Chrono Trigger. Você podia falar a espada do Cloud, cara. É, aquela é maneira, mas... É, tem a espada-chave também, né, do Kingdom Hearts e tal. Ô, Rafa, depois que a gente já falou todas as espadas que existem, qual é a sua, vai? Tem que ser de videogame? É, não, ele não falou que tem que ser de videogame. Tá, então a minha espada preferida vai ser de um livro que eu tô lendo agora. Que ele tem que imaginar, né, pra poder explicar pra gente como é que ela... Minha espada preferida é a Excalibur. Ah, ele desistiu de achar o livro. Não, o livro tá aqui, pô. É a trilogia do Bernard Cornwell. Você não sabia Excalibur, que vergonha, cara. Não, eu sabia o nome da espada, eu não sabia o nome da coleção de livros, que é a Warlord Chronicles, do Bernard Cornwell, que ele conta a história da lenda do Arthur. Sim. De uma maneira muito mais realista, digamos assim, sabe? Ele pega a lenda e conta, é uma série de 3 livros, né? Que tem Bernard Cornwell, um dos meus autores preferidos. Ele conta a lenda, sim, de uma outra perspectiva. Tipo, os cavaleiros que a gente sabe, tipo Lancelot, sabe? Galahad. Na verdade, Lancelot era um bundão, que ele era um poeta, e era amigo de todos os poetas, e por isso os poetas falavam bem dele. Por isso que a gente acha que ele é um herói hoje em dia, sabe? Na verdade, ele era um puta bundão. O cara trollou todo mundo escrevendo livros, né, cara? Mas Arthur era um cara fodão, assim, ou até Galahad era um cara foda, assim, sabe? Mas ele pega o mito e se o mito fosse real, como ele seria contado? Ele é contado por um cara que foi seguidor do Arthur na época e tal, daí ele conta toda a lenda, assim, né? Até a mágica, assim, Merlin, coisas assim. Isso que eu ia falar, o Mago Merlin deve ser um Walter Mercado nesse mundo, né? Não, é legal é que a magia nunca é tratada, nunca é explícito o que é magia. Ah, sabe, tá. Fica meio no ar se é meio que enganação, se é superstição. Trata de uma maneira quase realista. Pode assim, ser ilusão, sabe? Também, igual tipo mágico de festa, sabe? Exatamente. Então, pô, eu tô curtindo muito esse livro, eu recomendo pra quem gosta da mitologia na arturiana. O seguidor dele era grego, né? Era Trollius Maximus, esse é o nome do cara. Se eu que tá afim de uma trolha máxima mesmo. Então tá. A gente fecha aqui o Correio do Podcast. Fecha aqui o podcast, que tal? Zabuzeta, toca a música de encerramento aí, que a gente se despede. Mas é com a edição de André Zabuzeta, Giliar Lopes, Fernando Seco, Rafael Kunen. Dizem tchau pra você. Ó, semana que vem, quando você estiver ouvindo nossa voz novamente. Não, você vai estar ouvindo, mas a gente vai ter gravado de antemão, porque a gente vai estar se esbaldando. Quer dizer, o Rafa e eu, né? O Seco vai estar esperando chegar no Correio. O Fallout 4. Ó, você tem que falar do episódio especial, cara. É verdade, Seco. Muito obrigado. Você que tá ouvindo isso, ó. Estamos preparando um episódio especial sobre Life is Strange, cheio de spoilers. Ainda não sei que dia que vai sair, talvez seja na sexta-feira aí. Vai ser um episódio extra. Então a gente vai ver qual é o timing ideal pra lançar. Somos eu, o Rafa e um convidado especial falando sobre Life is Strange com todos os spoilers, contando o que a gente achou do jogo. Então se você tá interessado, você pode não se importar com spoilers. Eu recomendo fortemente que você jogue o jogo primeiro. Mas confira aí que a gente preparou um episódio especial. Primeira vez, hein, que a gente faz, né, um side quest aqui no nosso podcast. Então fiquem atentos pra isso também. Mas enquanto isso não acontece, a gente fica por aqui. Mas agora, no final, tem uma surpresinha que o ouvinte Felipe Malafaia mandou pra nós. Ele fez aí uma música, né? Ele fez toda a melodia, escreveu um pedacinho da letra aí no começo. E aí depois ele passa a bola pra mim, falou pra eu terminar, né? Continuar a música. E eu acabei aceitando aí o convite dele. E aí resultou nisso que vocês vão ouvir agora pra fechar o podcast de hoje. Vamos lá. Vamos lá então. Se liga só, podcast na área. Se derruba é pênalti, então deixa de marra. Ouvir opiniões de quem já joga, isso é legal. Imagina o vídeo de quem fez isso pra você. Animal, a ideia é muito simples. Isso aqui não é guerra de player contra dev elite. O que é palavra de lei? É união, pode vir Mario, com Sonic Link, problema não. É, mano, Giliá, bagulho tá louco. Muito obrigado, meu amigo Malafaia. Tu que falou certo, o podcast tá na área. Conta uma piada que o Rafa se escangalha. Enquanto isso, Seco se penteia com a navalha. Então se liga no som, aumenta que é bom. No FIFA, meu irmão, eu sou campeão. Que nem o Flusão, primeira divisão. Controle na mão, te deixa no chão. Tem gol de montão, que nem alemão. Agora é normal, jogo digital, não tem manual. Pirata é do mal, engine é um real, combate é mortal. Já chega de Call of Duty anual, cast é semanal. Então até a semana que vem e tchau, tchau.